Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Este um que orienta desorientando, do dia 23 de setembro de 2008. Pauta cheia, muita novidade, muita velharia, promoções. É, não dão pra clima ficar bom logo de cara. Dá pra você fazer um favor, chegar ali no congelador e tirar a estelinha, não, a estolinha. Macedo, traz aí, querido. Dois copinhos pra gente brindar com uma estolinha. Manja a estolinha? Pô. Hein? Brindar... Max tava tomando toda semana passada. Brindar o cidadão que vai entrar aqui agora, meu amigo. Vai, garoto. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! A partir de agora, na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, Ronca Ronca, do dia 30 de setembro de 2008. Mas a estolinha chegou. Para que a gente entre no clima da subida desse cidadão aí ao fundo, o baterista John Bonham, quinta-feira passada, dia 25. E depois de ingerir mais de 40 doses de vodka, dose de Itu, né? Essa dosezinha fraca. Não é conta-gotas. De cidade globalizada, não. Dosezinha de Itu, ali do interior da Inglaterra, alguma coisa assim. Depois de tomar quarentinha, em menos. Por volta de 3 horas. Falou assim, pô, esse negocinho aqui tá chato pra caramba. Vou bater um papo com o Hendrix e... Cartola. E foi. Então, a base de muita Stolle Schneier. Ronca Ronca segue até meia-noite. Como é que é o nome do cidadão que vai pegar? Macedo. Macedo. Temos promoções para sábado agora no Estúdio SP com o Del Rey, a banda paralela do China, nosso queridíssimo amigo. E mais adiante, promoção com ingressos para a festa que vai acontecer no Scala. Que acontece aqui no Rio, a Disco Land, sábado, dia 4 de outubro. com a presença estratosférica de James Murphy, mais conhecido pela criação do selo DFA e do LCD Sound System. Ele faz um conglomerado, ele e o Pat Mahoney, baterista do LCD Sound System, estarão no Rio de Janeiro e São Paulo também, no Rio, sábado, dia 4. Mais adiante a gente vai fazer a promoção com ele. Ronca, ronca. Oi, FM. Olá, aqui é Rodrigo Amarante, do Los Hermanos. Eu estou falando aqui diretamente dos estúdios Ronca Ronca, do qual sou fã. Um abraço para vocês e para o Maurício Valadares. Ei, Chico, tu tá ligado que é simulacro? Não. É aparência, é imitação, é reprodução imperfeita, visão sem realidade. É o mesmo que o cara tá vendo, mas já é outra coisa, que o cara não vai ter nunca na mão, entendeu? Puta, mais aí, velho. É como se fosse falso, ao mesmo tempo original, ao mesmo tempo fantástico, ao mesmo tempo fantasioso, métrico, mimétrico, tá ligado? Aí é, fazer isso nem se fora. Essa conversa tá mesmo que nem os dois irmãos, né? Sem cérebro. Mas minha criança é isso, é do mimeógrafo pra máquina de xerox. Mimeógrafo, velho? Isso é do meu tempo. Não é fingimento, disfarce, simulação, artificial, nada do que é concreto, tá ligado? Faz a fé. É plágio, plágio, é criança, é plágio, é plágio, FM. Abra a porta! Abra a porta! Lembrando que a relação completa das músicas de hoje. Tudo certo aí, Nidão? Yeah. Você encontra amanhã no site da OFM, oifm.com.br. Mas antes do China que está aqui ao fundo, nós ouvimos um compacto 7 polegadas bacana de uma banda chamada Wet Paint. É, nós ouvimos uma música, na realidade os dois lados são a mesma música, só que nós ouvimos um remix do Block Party, realizado pelo Matt Stone, o batera do Block Party, que já veio ou vem ao Brasil? Block Party... Vem ainda, né? Vem. Vai tocar no VMB também, né, Block Party? É, porque felizmente depois de mais de 50 anos o Brasil entrou... Definitivamente é, na rota. E durante a semana, a peteca que nós levantamos terça-feira passada com os Subestimados subiu, galgou parâmetros, né? Que nem um Juboteco neste exato instante subindo freneticamente, capota arreada, janela aberta, muitos cabelos voando, né, cara? Manja a imagem, hein? Então, o negócio dos Subestimados que nós falamos tanto, e tem falado, várias pessoas têm reverberado essa ideia, e vamos montar aqui um especial do Ronca Ronca, única e exclusivamente com as ideias da nossa audiência. Então, terça-feira passada, nós pedimos, né, a participação, e hoje nós vamos repetir a dose. Então, a gente quer saber da nossa torcida, espalhada pelo planeta, dois nomes que ela julgue subestimados no Brasil e dois nomes que ela julgue subestimados internacionalmente. Dois no Brasa e dois lá fora. Artistas que são pouco conhecidos, que não tiveram a chance de aparecer, enfim. Gente bacana que lamentavelmente não chegou onde a gente gostaria. Como que a nossa torcida faz, Nandão? Só chegar no nosso site oifm.com.br, selecione Fale Conosco, depois Rio de Janeiro e responda. Por falar nisso, o Ricardo de Queiroz está perguntando quando o Marcelo Camelo vai chegar aí na área, malandro. É uma boa ideia, né? Uma boa, né? Uma boa ideia. Vamos convidar, o disco dele é muito bom. Então, valendo até às 11 horas, é isso? Não, vale direto até meia-noite, até às 11 horas, a promoção voltada para o pessoal de São Paulo. Participa todo mundo. Quem é de São Paulo, só identificar no e-mail São Paulo e vai fazer parte do sorteio de 5 ingressos duplos para sábado agora, o China e sua banda Del Rey no Estúdio SP. Qual é o endereço lá do Estúdio SP, Nandão? Fica ali na Rua Augusta, 591, no centro ali, né? Molezinha. Certo? Sábado, certo. Dia 4, Del Rey. Quantos duplos? 5 duplos. Até 11 horas, então. Até 11 horas, essa promoção. Essa promoção. E depois a gente coloca na roda ingressos para Disco Land, no Rio de Janeiro, com a presença de James Murphy, do LCD Sound System, como DJ, hein? Aliás, ele tem um disco do Fabric, já mostramos aqui, loucamente, o James Murphy, o batera da banda, o Pat Mahoney. Vai cantar, Nandão? O China é demais, não, né, cara? Manda só um... O China é meu fã, né? Só um grauzinho. Cadê a estolinha? Estolinha? Tá chegando. Macedo! $40 de tu, maluco. De vodka... Mas foi de estola, não, né? Foi de quê? Ah, não sei. Sabe-se lá, né? Rapaz, recentemente o Cassim me aplicou nessa moça aqui, ó. Carlinho Eloy, aqui quem fala é seu amigo Carro Velho. Quero parabenizar pelo seu... Aí o fundo, Georgia Muldrow. uma fofa muito jovem, com dois discos apenas lançados. Ela faz tudo. Acho que ela meio só... Ed Motta, assim? Tem uma piscina aí, não? Tem uma piscininha? Tipo, que é absolutamente genial isso, isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim. Total, ela grava... Entendi. Os instrumentos, canta, produz, mixa, remixa, enfim, um espetáculo. Georgia Ann Muldrow. Mas, Nandão, o cidadão, quando atinge a paternidade, ele perde um pouco, né, o contato assim, com o mundo real, fica totalmente devotado ali à cria, né? Sim. E o museu, nosso ouvinte, de um tempo, mandou uma foto da Sandy Denny, pra mim, empolgadíssimo com o Fairport Convention. Pô, Maurição, quem é essa aí? Não sei o que. E eu recomendei a ele entrar no site do Mundo Oi, onde, com base nos subestimados, eu escrevi um texto única e exclusivamente para falar da Sandy Denny no final e mostrar uma foto que você sabe muito bem qual é. É verdade. E eu acho que ele não captou a mensagem. Então, My friend? É, o seu amigo, museu. My friend. Museu, a Sandy Denny é uma deusa pro Ronca Ronca, e como eu te disse, lá no Mundo Oi, se você digitar lá Os Subestimados, você vai encontrar o texto e vai encontrar a foto dela deitadinha na relva. É verdade. Uma deusa, né? Quem chegou agora é o Jumboteco. Então a promoção até meia-noite e perguntinha, formatada pela curadoria, é a mesma. A gente quer saber dois nomes brasileiros subestimados e dois nomes internacionais igualmente esquecidos pela mídia, por todo mundo, por nós aqui. E vamos fazer um programa, um Ronca Ronca exclusivo, com a participação da nossa torcida, apontando exatamente quem são esses subestimados. Na primeira hora do programa, nós temos cinco ingressos duplos para sábado agora no estúdio SP com China. E o projeto Del Rey completamente voltado ao Roberto Carlos. Então basta participar do programa através do endereço que o Nandão vai dizer agora. Nosso site oefm.com.br. Selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e participe. Não esqueça de mandar o seu e-mail certinho e dizendo se você quer participar ou não. É rapaziada, da promoção, rapaziada, né? De São Paulo, só escrever São Paulo, escreve SP, é que aí a gente já separa esses e-mails para o sorteio dos cinco ingressos duplos. É isso para aí. Para o Chino e o Del Rey. Lá no Estúdio SP, na Rua Augusta, 591. Basta dizer dois nomes nacionais e dois internacionais subestimados por todo mundo. Mas debaixo do gibão de couro dos cangaceiros e Lampião, sempre havia um coração que teimava em pulsar e sentir e se expandir em cantigas de amor. O bacutinho a que o cantor se refere é a flor que fenece e morre sem dar frutos. O laranjeira que não bota flor, mas bota um bacutinho que não tem amor. O laranjeira que não bota flor, mas bota um bacutinho que não tem amor. Assim faz quem ama sem ser amar. Amando ronca, sempre ronca, sendo desprezado. Minha rolinha, onde é teu ninho? Ela na laranjeira, no meio dos espinhos. A laranjeira que não bota flor, mas bota um bacutinho que não tem amor. A laranjeira que não bota flor, mas bota um bacutinho que não tem amor. Assim faz quem ama sem ser amado, amando sempre sendo desprezado. Assim faz quem ama sem ser amado, amando sempre sendo desprezado. Minha rolinha onde é teu ninho, ela na laranjeira, no meio dos espinhos. Minha rolinha onde é teu ninho, ela na laranjeira, no meio dos espinhos. Assim faz quem ama sem ser amado, amando sempre sendo desprezado. Assim faz quem ama sem ser amado, amando sempre sendo desprezado. Minha rolinha onde é teu ninho, ela na laranjeira, no meio dos espinhos. Minha rolinha onde é teu ninho, ela na laranjeira, no meio dos espinhos.

divididos em grupos. Rapaz, eu tô completamente... Pelo amor do meu padrinho Cícero. Dá pra perceber que é isso, cara? Que eu estou completamente sequelado, totalmente Chamberlain, por conta desse disco. Isso aqui, em termos de brasa, é mais ou menos parecido com as gravações do Robert Johnson que foram encontradas, esse pessoal de blues, o pessoal de country. Isso aqui é o cidadão, a história dele está sendo contada aqui, né? Por exemplo, nessa música aqui. Segundo Volta Seca, houve tempo em que Lampião teve sob suas ordens nada menos de 240 bandoleiros. É mole? Divididos em grupos estratégicos de ação bem sentido. Que milícia, hein? Isso aqui é um CD lançado em 2000. Pela Inter Records, um selo brasileiro, evidentemente, intitulado Cantigas de Lampião, apresentadas por Volta Seca. Volta Seca, como ele fala aqui no início, é um garoto de 11 anos que entrou pro bando do Lampião. Foram devidamente detonados, né, em 38. O caboclo ficou em cana, 20 anos, saiu da prisão em Salvador com 30 e bordoado, 30 e poucos anos, e gravou em 1957 esse disco, onde ele apresentou as músicas que impetrepava lá no meio do cangaço, e clássicos absolutos da música brasileira, né? Com uma corda Maria Bonita, que é a primeira aqui, ó. E esse disco foi originalmente lançado... Pouca gente no Brasil conhecerá um sertanejo baixinho, simpático e de cara fechada, chamado Antônio dos Santos. Mas todos já ouviram falar, com certeza, no famoso Volta Seca. Claro que não. O mais jovem dos cangaceiros do bando de Lampião. Oh. Pois bem, nessa gravação estão fixadas, na voz de Volta Seca e na maior pureza de suas origens, as cantigas do grupo de bandoleiros que durante tantos anos assolou o sertão nordestino. Comecemos pela Madrugada Vermelha, raiando no acampamento. Os arranjos são do Guilherme Moraes, um célebre arranjador e maestro da época. E a narração é do Paulo Roberto, uma das vozes principais da Rádio Nacional na época, nos anos 50. Então ele saiu do Chilindró em 57, 58 e gravou esse disco em 10 polegadas, que era o formato, né, lindo, espetacular, o meu formato predileto, no sentido de pegar do som, que era a passagem do 78. Quando o 78 começou a sumir, o 10 polegadas apareceu antecipando o formato do 33 polegadas, o LP que todo mundo conhece. E esse disco foi lançado, como eu disse, no final dos anos 50, evidentemente teve uma aceitação, e sumiu. E hoje, esse 10 polegadas é um dos discos mais procurados e mais caros que existem nessa fissura pela música brasileira, mercado japonês, pelas pepitas, exatamente. Quer dizer que é o próprio Volta Seca, malandro? É o Volta Seca cantando. Que fera, hein? meu amigo. Volta vai fazer o café. Já que mostramos o nosso querido amigo de Magé, estamos com essa história da música brasileira espetacular aqui, totalmente recomendada pelo Ronca Ronca, mas a gente vai tocar mais uma música e a gente volta a falar da promoção. Já que estamos com brasa na pauta, Nandão, você prefere o Brasil Gigante ou Gigante Brasil? Indubitavelmente Gigante Brasil. Sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, sabor, s I'll tell you one thing that I know. You don't face your demons down. You gotta grapple them, Jack, and pin them to the ground. The devil may care, maybe God he won't. I better make sure you check on the do's and the don'ts. Crawl up the mountain to reach where the eagles fly. Sure you can glimpse from the mountain top where the soul of the muse might rise. And if you put it all together, you won't have to look around. You know you cast a long shadow on the ground. Then one day I could tell my tracks by the holes in the soles of my shoes. And that's the day I said I'm gonna make the news. And falling back in the garden a day so long ago, somewhere in memory the sun shines on you, boy. And playing in the arroyos where the American rivers flow, from the Appalachians down to the Delta roads. A man can't think so long, his brain could well explode. The strain's running through the junctions and King Cotton's down the road. And if you put it all together, you won't have to look around. You know you cast a long shadow on the ground. Listen to the country, the nightjar and the bell. Listen to the night streamliner, sounding like the wolves of hell. Head for the water, the waters of the cleansing spell. It was always our destination on the express of the ne'er-do-wells. And we rocked through Madison City, man, we didn't even know she was there. And when we hit the poplars in Memphis, Beale Street didn't have no prayer. And I hear punks talk of anarchy, I hear hobos on the railroads, I hear mutterings on the chain gangs. It was those men who built the roads. And if you put it all together, you didn't even once relent. You cast a long shadow, and that is your testament. Somewhere in my soul, there's always rock and roll. Yeah. Oi, FM. Agora olhe bem, olha. Quero ver outra vez. Foi lá ver, Nandão, o filme que passou no festival? Meu ídolo, né? Gostou? Da exibição? The Future. Meu amigo, olha só. Em poucos dias é o que teve de Blue Blue no cinema em relação à minha pessoa enquanto gente foi pesado, né? Ronnie Lane e esse um aí do Julian Temple, The Future is Unwritten, é uma coisa maluca. A história dele, né? Do homem, do cidadão, nascido na Turquia, em Ankara, e que morreu sem deixar aviso, né? Teve uma cipituca lendo o jornal e partiu quando estava completamente envolvido pela carreira do Mescaleiros, aqui ao fundo. Joe Strummer. Redemption Song. É, nós vamos falar da promoção. Quanto tempo ainda para a promoção com o Estúdio SP China e o Del Rey sábado, lá na Rua Augusta? 10 minutinhos. É mesmo, é? Então, a ideia é a mesma de terça-feira passada. Nós vamos fazer um ronca-ronca exclusivo com as ideias que vocês têm a respeito de artistas subestimados. Aqueles que não chegaram onde a gente gostaria e eles gostariam. Então, a gente quer saber dois nomes nacionais e dois nomes internacionais. A rapaziada de São Paulo, coloque no e-mail São Paulo, que vamos fazer um sorteio com esses e-mails, 5 ingressos duplos para sábado, o Del Rey do China, no Estúdio SP. Nandão, como é que faz? Só chegar no nosso site, no oefm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e participe, como fez o meu querido amigo Estevão Cazé, do Binário. Estevão, eu recebi o seu convite, fiquei mais feliz do que pinto no lixo, tô dentro traço, tá dentro. E vamos conversar... Em breve. Em breve. Sei. Essa semana ainda. Tatiana Leal também está por aqui? Só um instantinho. O que é? Não, porque ele fez um convite que me encheu blue, de... Blue, blue, blue? Blue, blue total. Sei. É, Estevão, obrigado. Agradeça aos seus colegas de trabalho e estamos no mesmo barco, não é mesmo? Estevão é figura ímpar, né? É. Beijo grande. Léo Hassan querendo dar uma cavadinha aqui para promoção de 11 horas. É. Vai se roçar nas ostras, meu irmãozinho. Que é isso? E o Jonathan Iolo. Quero, antes de tudo, fazer um protesto, porque agora toda promoção é só para Rio e São Paulo. Hein? Por quê? Ouço Ronca Ronca desde que chegou aqui e ainda não vi nada de vocês voltado para Fortaleza. Façam logo uma festa por aqui, que eu prometo que vou encher e tal. Tá pedindo um OK Go. E ele diz que adora o programa, enfim, tem esperança. Ele tem razão, como todas as outras cidades onde a UFM chega. É sempre bom lembrar que estamos ao vivo. Muita gente fala, mas o programa vai ser gravado. Não, o programa não é gravado. Não. O programa é ao vivo. Estamos ao vivo pela internet para toda a galáxia e em frequência modulada pelo rádio, o tal Miculhão Dourado, que a gente insiste, né, em dar aguinha, em tratar bem, em dar uma penteada na crista dele. Isso. Estamos em Belo Horizonte, 93.9, em Fortaleza, cidade do nosso queridíssimo ouvinte, 101.7, Recife, 97.1, Rio de Janeiro, 102.9, Santos, a mais... Agora quem dá bola é o Santos. Nova chegada, exatamente, 102.1, em São Paulo, 94.1, Uberlândia, 101.9, e Vitória Vex 105.7. Evidentemente, a nossa vontade, o nosso desejo é a cada terça-feira colocar uma promoção ou mais de cada cidade no ar aqui. Mas como é o nome do ouvinte? Jonathan Yorlo. Ô Jonathan, então você pode ser o nosso embaixador aí e nos informar do que está acontecendo de bacana em Fortaleza. E a gente aqui faz a promoção, faz a divulgação. Entre em contato de uma festa, de um show, exatamente. Você pode ser o representante do Ronca Ronca da UFM aí em Fortaleza. Porque a gente precisa disso também, né? As pessoas passando informação para que a gente replique, né? Replique, fala. É, acho que é. A gente pode lançar um programa, né? Seja um representante você também. É, nós temos vários já, né? Por aí, soltos. Então, se é em Fortaleza... Você conhece alguma casa que apresente show, que tenha a participação de algum DJ, de alguém que tenha um mínimo de afinação com Ronca Ronca, se é que precisa, né? Dentro do que a gente mostra aqui. É... Essa casa estará junto com o Estúdio SP, junto com a Casa da Matriz, junto com o Estrela da Lapa. Em Recife a gente já fez também, em Belo Horizonte, o Demodê que vai abrir. Enfim, é só chegar junto. Mas enfim, o Julian Temple fez um filme espetacular que eu acho que vai entrar em circuito normal, contando a história do Joe Strummer. Você acha que vai entrar no circuito? Vai. Será? Acho que sim, eu acho que sim. Sei. Pelo menos estão dizendo isso. Essa é outra informação que a nossa torcida pode passar pra gente também. Aliás, pelo amor de Deus, a gente sempre fala isso aqui. Nós não sabemos absolutamente Paul Newman. E cada vez... Deus o tenha. Cada vez mais Paul Newman. Não sabemos de nada. Então, por favor, esse endereço que o Nando deu serve para consertar as nossas batatadas. Manda um momento batatada, Nandão, pelo amor de Deus. Eu tava sentindo. Momento batatada. Você tava indo longe demais, cara. ajeite as nossas batatadas, complemente as nossas informações. Mas dizem que o filme entrará em cartaz em circuito normal. Mas uma aula de música, uma aula de como foi importante a presença, não só do Joe Strummer, mas do Flash, né? Mostra claramente... Vale a pena falar alguma coisa, assim? Do filme? Você não viu, né? Claro, pô. Mostra claramente, por mais que seja completamente... Focado. Ah, é focado. Se também não for, né, meu irmão? Por mais que seja totalmente focado no Joe Strummer, lógico, ele passa, dá uma linguada nos outros componentes do... Clash e mostra claramente a presença deles. O Mick Jones, o músico clássico, né? O cara que estava ali estritamente pelo trabalho dele como músico, guitarrista, compositor. O Paul Simon, eu hoje estava até conversando com um amigo, ele é meio o Peter Hook do New Order, é um mosca morta, né? É um zereta esquerda, assim, bom músico, evidentemente. O baixista não sabia tocar absolutamente nada, como 110% daquela turma que entrou ali. Mas, lógico, aprendeu, como todos nós aprendemos, os nossos ofícios. Mas ele não aparece, o Paul Simon não... Direção, né? Não, o que você acha? Ele vai lá para Let Go Groove, apertar ouvir um reggae, um dub. E aí, poxa, o dub, como é que tá aí, mano? Vasconha. A Vasconha, como é que tá? O Topper Redden, ele fala, o Topper Redden, baterista do Clash, ele fala que ele entrou no Clash pra ganhar um dinheiro, achava aquilo uma bosta. É mesmo? A ideia dele era entrar, ganhar um din-din, um faz-me-rir, vazar e tocar a música que a rapaziada punk do Clash, isso aqui era contra, do rock setentista, do progressivo. Ele queria ganhar o dinheiro e voltar a tocar a música que eles eram contra. Sim. Olha que doideira, maluco. E o Joe Strummer, que era um filho de embaixador, bem nascido, bem criado. Coisa fina. Coisa finíssima, mas né, cheio de problema, de infância, de relacionamento com o pai, o poeta, o artista, né? Realmente a estrada do Clash seguiria pela ideia, pelo raciocínio do Joe Strummer, e nunca pelos outros. E isso é mostrado de uma maneira muito clara e muito, muito assim, poética, vamos dizer, né? Como o Clash errou, como o Joe Strummer se arrependeu de entrar naquela viagem, né? Naquela coisa de ego do Clash, conquistar os Estados Unidos, tocar no Shea Stadium, abrindo pro The Who. Aliás, é o DVD novo do Clash que tá saindo aí agora. É a banda abrindo pro The Who. No filme eles não falam isso. Enfim, dá uma passada geral. Muitas pessoas participam com depoimentos que, e talvez esse seja o ponto negativo do filme, eles não identificam os depoimentos. Então você tem que deduzir. O Keith Levine, primeiro guitarrista do Clash, depois foi tocar com o Public Image, aparece, você deduz que é ele, pelo que ele fala, lógico. E outras figuras você fica sem saber realmente a identidade delas. E mostra, né, essa contradição que o Joe Strummer sempre carregou. De nunca ter sido punk, né? De ter criado aquele personagem, uhum, para mostrar a música dele, para se relacionar, de como ele foi, como ele afastou as pessoas de antes, né? Para seguir aquela carreira feita em laboratório, maluco. O Clash foi montado em laboratório, ninguém se conhecia, ninguém era amigo de escola, de rua. Juntou ali, ó, um, dois, três, já, vamos fazer, em cima do que o Joe Strummer já tinha, com o 101ers, não sei o que, babá. E essa contradição dele como estrela, como uma figura muito importante, até cair no Mescaleiros aqui no fundo, onde ele realmente conseguiu colocar em prática as ideias dele de música. E isso aí no filme eu acho que é a coisa mais importante. É uma aula realmente de como a música deve ser compreendida, deve ser entendida e respeitada. E o filme é muito pontuado pelo programa que o Joe Strummer tinha na BBC. No World Service da BBC, as coisas que ele mostrava, as coisas que ele valorizava, e que ele pegou o Mescaleiros e o próprio Clash. O Clash tem música de New Orleans, tem música de dub, de, enfim, várias influências de música africana, mas no Mescaleiros ele realmente conseguiu juntar isso tudo, e o filme mostra isso de uma maneira muito bonita. Uma mandar um abraço fraterno, Nandão, para o professor Luiz Maurício. Você leu o Tico Tico? Sim. Que viu a nossa ouvinte, a Cláudia, com a camisa do Ronca Ronca, e ali ele se derreteu, se mostrou todo e se disse ouvinte do programa. Enfim, professor, né? Professor Luiz Maurício, espero que você esteja com a gente hoje. Uma notícia que apareceu recentemente informando que dois ídolos do Ronquinha vão se juntar, ou já se juntaram, para fazer um disco. Nada mais, nada menos do que Tricky e Tom Waits. Meu amigo, vai subir labareda por dentro do estúdio onde esses dois se enfiarem. Tricky e Tom Waits juntos. Falar em labareda, a gente vai à Bolívia, né? É, vamos chegar ali, né? A gente já volta rapidinho. Ah, tá. Obrigado. Quer um chocolate aí, não? Oi, FM. Aleluia, alô, né? Aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra Ronca para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Hey there, cutes, put on your dancing boots and come dance with me. Come dance with me, what an evening for some terpsichore. Pretty face, I know a swinging place. Come on, dance with me. Romance with me on a crowded floor. And while the rhythm swings, what lovely things I'll be saying. Cause what is dancing but making love set to music playing? When the band begins to leave the stand and folks start to roam, as we waltz home cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on, come on and dance with me. Ronca, ronca. Hey there, cutes, put on your bassy boots and come dance with me. Come dance with me, what an evening for some terpsichore. Pretty face, I know a swinging place. Come on, dance with me. Romance with me on a crowded floor. And while the rhythm swings, what cuckoo things I'll be saying. For what is dancing, making love set to music playing? When the band begins to leave the stand and folks start to roam, as we wing home cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on and dance with me. Estupidez... Fora o vinil ter... Estupidez toda, vai. Fora o vinil ter alguns aspectos que são superiores mesmo ao CD, tecnicamente, assim, falando, dependendo do estilo de música, a diferença é brusca, assim, não é uma diferença tênue, assim, não, sabe? Não. A diferença é como uma lasanha congelada que você compra no supermercado, sei, de uma lasanha que foi preparada às 5 da manhã para ser ingerida às 1h30 da tarde, toda cozida, com milhares de preceitos e tal. O vinil é meio isso, assim. Agora, o som desse... vinil do Frank Sinatra é uma coisa de doido, né? Estéreo radical, mano. Nandão, vamos à segunda promoção. Segunda promoção do programa de hoje. Agradecer a nossa audiência de São Paulo, que participou freneticamente para os 5 ingressos duplos sábado agora no Estúdio SP, na Rua Augusta, do Del Rey, o projeto do China. E a partir de agora até meia-noite, valendo a mesma perguntinha, dois nomes subestimados nacionais, dois nomes internacionais, igualmente esquecidos por todo mundo, nós temos quatro ingressos duplos para a festa Disco Land, que acontece sábado, dia 4 de outubro, no Scala, aqui pertinho da rádio, no Leblon, quando nós teremos a presença descabelada do James Murphy e do Pat Mahoney. James Murphy, criador do VFA, o selo, do LCD Sound System, e o Pat Mahoney é o baterista. Ambos os dois já estiveram no Brasa. E mais o Glass Candy, Ewan Pearson, diretamente do UK, e o F. The Mean, de Berlim. Quatro atrações internacionais na Disco Land, que acontece agora sábado, dia 4 de outubro, como eu disse, no Scala, onde eu tive o prazer orgasmático de assistir em 88, 89, por aí, finalzinho dos anos 80, Nick Cave and the Bad Seeds, meu amigo. Bad Seeds, é? Que situação, meu amigo. Que situação. Curtiu? Enfim, a perguntinha é essa, já falei. Mais uma vez o endereço, Nandão. É só chegar no nosso site, no oifm.com.br, selecionar Fale Conosco, Rio de Janeiro, valendo até meia-noite, portanto, essa promoção. Exatamente, quatro duplos. Quatro duplos aqui no Rio de Janeiro. E atividade rapaziada de São Paulo, que até sexta-feira o Nandão vai entrar em contato para dizer os nomes dos sorteados, e a rapaziada do Rio também, porque o negócio é sábado, né? Isso aí, tipo grosseria. Pô, foi pum, né? Rapaz, depois que eu vi o caboclinho do Massive Attack fazendo isso. Onde é isso? Aqui. Ah, é? Tudo na tua cara. É, exatamente. E, pô, lascou. Tá tudo certo. O Sina era demais, né, o Sina? Mais alguma informação da nossa torcida? O Estevão tá falando aqui, rapaz, que Estevão. A banda Ken. Ken. Demais o Ken, né? E é uma banda que ele acha demais e nunca ouviu em nenhum outro lugar, a não ser no Ronca Ronca. É verdade. Ele tá querendo ouvir o Ken, né? Ken B. Você sabe que... Você sabe que a nossa torcida é que formata e alavanca o programa, né? É verdade. Com os pedidos durante a semana, na pauta, na roda, essa promoção pra gente fazer o programa com os subestimados. Então, já que o Estevão falou, só um pouquinho, tá, Estevão? É só encosta. Bota ela aí. Muito bem, deixa eu botar aqui um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Claro, lógico. Esse aí ao fundo é o Ken, a banda alemã que o Estevão citou, uma fonte de inspiração sem fim de todos nós. Falei do Julian Temple, é bom lembrar, para quem não está ligando o nome à obra, que o Julian Temple foi o mesmo que fez The Great Rock and Roll Swindle, entre outros filmes. Ele já esteve no Brasil, eu tenho uma foto dele, vou ver se coloca um Tico Tico essa semana, quando ele veio com o Mick Jagger gravar um clipe aqui no Rio. E dizem as boas línguas que ele está no meio de um projeto registrando o início do Dr. Feel Good, uma das principais bandas daquela cena pub rock que foi meio que desaguar no punk, do Wilco Johnson, uma banda muito importante que volta e meia a gente mostra aqui também. É, Nandão, o teu cintinho de segurança aí tá em dia? Tá, só um segundo. Ah, a Gabriela diz que aqui, o e-mail é esse. Aqui tem um lugar que é a cara do programa, o Orbita Bar. Mas, Gabriela, aqui mas em Fortaleza? Né? Eu não tenho a mínima ideia. Ah, como é que é? Como é que é a parada? É, a Gabriela que diz, aqui tem um lugar que é a cara do programa, o Orbita Bar. Ah, tá, é. Que nem aquele outro, que recentemente a gente pediu pra dar os endereços pra enviar o CD do Ronca Ronca, ele só deu o CEP, tá lembrado? É verdade, hein? É verdade. Mas o cintinho de segurança aí tá... Vai, garoto. Hein? Ih, rapaz, eu apertei o botão errado aqui. Tá de brincadeira. Oi, FM. Momento Rapidatada. Entrou o CD errado, tava em capa trocada. Deixa? Ele não tá sabendo de pão nenhum, hein, Nandão? Chamberlain total. E a Estolinha? Chegou já? Chama o Macedo. Como é o nome do cidadão? Macedo! Olha só. Isso aqui é o som que o James Murphy vai fazer aqui. Ah, beleza. A gente já mostrou o disco dele do Fabri com o Pat Mahoney. É isso aqui. É chic. Essa turma disco total radical de Nova York. Total. Tá achando que ele vai tocar o quê? Mas, maravilha, hein? Deixa eu tocar. Mas como a gente não sabe de Paul Newman... Isso é verdade. Raindrops keep falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. FM. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. Amém, né? É, tá certo. Beijo, tchau, amém, né? Fala, motoquinha, atividade, hein, maluco? Não, Skylab com... Imagina um papo do Skylab com Paul Newman, cara. Hein? Aqui ao fundo, uma criação espetacular de Burt Bacharach, produção de Phil Ramone, na interpretação do B.J. Thomas. A canção é um dos principais símbolos do cinema, né? Em relação ao artista, o cara que aparece naquela cena da bicicleta do Butch Cassidy, do nosso queridíssimo Paul Newman. Esse foi um single lançado em 69. É muita pressão no turbo, é muita grosseria, muita estupidez, meu amigo. Hein, motoca? Nandão, valendo a promoção ainda, dois artistas nacionais e internacionais, dois nacionais e dois de fora, subestimados, para que a gente formate, alavanque, brife e starte um programa única e exclusivamente com a participação da nossa torcida. Provavelmente daqui umas 3 semanas, mais ou menos. Uhum. Evidentemente, a prioridade é dela. Mas muitas lembranças caem em cima de nomes que regularmente a gente mostra aqui. Esse aqui é um programa dos subestimados. Todos nós somos. O Dil, que tá aqui, Motoquinha, eu, você, a Brigada. Obrigado, então, meu amigo. Que pariu. Enfim, então... Muitos dos nomes que a gente regularmente mostra, estão sendo lembrados. Então, vamos puxar do fundo do baú outros nomes que, somados à participação da nossa torcida, vão formatar 2 horas dos esquecidos, meu amigo. Vai ser uma audiência espetacular. É o anti-marketing do rádio, né? É tudo uma rádio que não seja o FM, não deseja. Mostrar um... Tem aversão, né? Os caras ficam arrepiados. Mostrar um programa com os esquecidos. Não, fala alguma coisa aí que eu vou voltar aqui. Falar alguma coisa? Eu tô pensando em fazer uma vinheta, sabia? De quê? Os subestimados, Ah, sim, claro. Entende o que eu digo ou não? Lógico. O que mais diz a nossa torcida? Vasconha tá dizendo que James e Pat Mahoney vão tocar na rua dele. É mole? Ele é dali, ele é da área, é da Frânia, né? Na Frânia, ele mora ali. A Frânia e Melo Franco, onde tem a delegacia. Ah, ele mora na delegacia. De vez em quando ele passa por ali. Ah, tá. Onde tem o Teatro Oi Casagrande. Oi Casagrande. O Shopping Leblon. E o Scala. Estão valendo ainda a promoção. Quantos minutos, Nandão? 36. Nossa, tá bem, hein? I know. Então a promoção é essa. 4 ingressos duplos para Discoland, sábado, no Scala, com Glass Candy, James Murphy, Pat Mahoney, Ewan Pearson e F. Demin, é a pronúncia. É o cidadão de Berlim. Ó, e lembrando o horário aqui, o James Murphy não fecha a noite não, tá? É a primeira atração... À meia-noite, a primeira é a atração internacional. Às 10 horas abre o Gustavo M.M. À meia-noite, o Glass Candy. 1 hora da manhã, James Murphy com Pat Mahoney. Depois, às 2:30, o Ewan Pearson. E fechando a turma lá do Chucrute. Olha só isso aqui, cara. Isso aqui é 96, hein? Tem tempo pra dedéu. Oi, FM. Ronca, ronca. Cheguei. FM. Alô, galera, aqui quem fala Benegão é o seguinte, tô ligado no Maurício Valadares aqui no Ronca Ronca na Oi FM. Vamos que vamos. Lembrando que a relação completa do programa de hoje amanhã em oifm.com.br. Sentiu o disco China? Disque China aqui, maluco? Então, você sabe que o Ronca Ronca é acusado de muita coisa, né? Acusado de muita coisa. E no saco das acusações está de que a gente passa informações completamente desnecessárias, né? Então, para a turma sossegar um pouco o facho... Enquanto os Oscars eram distribuídos na Califórnia, em Glenview, Estados Unidos, morria a atriz Linda Darnell. E no Brasil, o Pico da Neblina, na Serra de Tapirapecó, era reconhecido oficialmente como ponto culminante do país, com seus 3.014 metros de altura. Da base da Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte, era disparado o primeiro foguete brasileiro. Subia a 5 mil metros de altura e caía na área prevista. Esse é o melhor momento, cara. Segura. Depois saí varado lá que eu não ia ficar. Voltei pra casa e disse que o bicho ia pegar. Boiola que é boiola, foi parar no hospital. Levou 300 pontos só pra deixar de ser trouxa. Neguinho tá na área. Muita rima, né? Cara. Só fera, né? O que fala nossa torcida aí, pelo amor de Deus, cara? Ele tá enlouquecido com a Cabola Tequila. O Léo aqui. Ah, a Gabi tá avisando, ela é de Fortaleza. E o bar que tem a ver com o programa. É, o Órbita, né? Não sei o que, Órbita. É de lá. Vamos fazer um parangolé lá. Órbita? É alguma coisa nesse. Gabriela, o nome dela? Órbita Bar. Gabriela. Ô, Gabriela. Vamos formatar esse negócio aí. Terça-feira que vem a gente já faz um trelelê aí no Órbita. Você coloca lá aquele rádio lá com duas pilhas sintonizada na UFM. Tá tudo certo. E a gente faz um parangolé. Vai aparecer um monte de ouvinte do programa aí. É verdade. Né? Lembrando que Fortaleza é 101.7 a frequência da UFM. O que mais? Gustavo Jobim chegou por aqui também. Opa. Rapaz, o Gustavo mandou um CD... E eu não trouxe. Terça-feira que vem a gente mostra um CD que o Gustavo gravou especialmente para o Ronca Ronca, cara. Muita pressão no tubo. Eu não trouxe o Macho Man aqui no lugar do Buff Baccarat, cara. O que mais? Muita coisa, né, querido? Ah, tá. Então, olha só. Rapaz, finalmente o caboclo tá chegando. A gente pode armar o negócio da van. Da Van Morrison. Pra chegar lá, hein? Tá preparado? Vai. High tide, mid-afternoon, people fly by, and the traffic's boom. Hey, Lily, this way you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, making you feel guilty about. Golden rain bring you riches, all the good things you deserve now. Find your way out. Day by day, your world fades away. Waiting to feel all the dreams that say, FM. Ronca, ronca. Loved is born. invasion, she rides upon you. Close your eyes and think of nothing but private hell. Private hell. Bring your family to what's so silly. Your husband, Terry, and your grandchildren. Think of Edward, still at college. You send him letters which he doesn't acknowledge. Cause we don't care. Cups of coffee. In the afternoon, the weekly food is put in bags and your foot up down the high street. The shop windows reflect where your nameless host to a closet ghost. A picture of your fantasy, a victim of your misery. And private hell, private hell. Zvaita seko mwanangu. Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, mai vako 2 neweka wechitatu. Na baba mudiki Francis. O pior é o seguinte, meu amigo. Assim como Elvis Costello chegou aqui, ninguém deu a menor bola pra ele. O Paul Weller vai chegar pela primeira vez no Brasa como um dos 3, talvez já falei isso aqui, né? Sobreviventes daquela virada dos 70 para os 80. Sim. Na Galáxia, né? Ativo, ouvimos uma música, ouvimos 3 músicas amanhã, a lista completa em www.fm.com.br. Ouvimos uma música do disco novo, espetacular, já lançado no Brasa. 2 músicas dele solo e essa aqui, Private Hell, com Jam. Mas enfim, um dos 3 ou 4 sobreviventes, né? Produtivos, nativa, vai chegar, não vão dar a menor pelota. Não deram pro James Murphy ano passado, quando o LCD Sound System veio aqui, com o melhor disco do ano, com o melhor show do ano, com a coisa mais renovadora, com a coisa mais hype. Ignoraram o cidadão solenemente. Imagina o Paul Weller. Não vai passar no programa de domingo da Platinada? Uma entrevista, alguma coisa assim, não? De quem, cara? Da Platinada. Quem é? Da Vênus. Tá de sacanagem comigo. Bota aí, não vem de sacanagem comigo. Bota aí, bota. Au. Muito bem, deixa eu botar aqui um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo. Não vem com sacanagem? Que eu sou honesto, hein? E Negozinho já tá. Nandão, quanto tempo pro programa, hein? Reta de chegada total. Temos da promoção. 17, malandragem. Reta de chegada total da promoção. Yeah. Para 4 ingressos duplos para Discoland, sábado, no Scala, no Rio de Janeiro. participe dizendo dois nomes brasileiros subestimados e dois internacionais igualmente esquecidos. Para onde que a participação vai? Só chegar no nosso site, no efm.com.br, selecionando Fale Conosco depois de Rio de Janeiro, como fez aqui o Cláudio Santos, Otacílio Lontra, Marcelo Clark, lá de Petrópolis. Opa. Cristiano Ottoni, Emerson Facão, rapaz. Rapaz, uma lenda, tava lá chorando com o Joe Strummer. É isso, é mesmo? Chorou, pô, foi uma cena. Tá aqui, cara, comentando as palavras é um cara, do Bono. É um cara muito sensibilizado, muito motivado, total. Entendi. O que mais? O Gustavo, a Gabriela, o Renato Oliveira, muita gente por aqui orbital, comentando. Orbital, agora a gente vai ficar cobrando órbita, esse negócio. Órbita, desculpa. O Orbita em Fortaleza. A gente vai começar agora. E aí, e o Orbita? Como é que a gente vai, quando é que a gente vai fazer um negócio aí? Ela mandou aqui um papo. Tá, tem muita banda aqui, hein, cara. Eu só quero ver o especial que você vai armar. Tem banda pra dedéu do Papo do Subestimado, tá? Interessante pra caramba, interessante, né? É, bota de novo o Babá Munino em França pra gente dar aquele finalzinho interessante. Nai, Babá, tirangani com Bamuno. Sai, já sei como, mananco. Tire, vai, tatuca. E no Babá, com o One... Mai wako tu neweka wechitatu. Na baba mdike Francis. Ah! Times are so tough, well as tough as they are now. Thank you for eating. Sego mwanangu. Tiriva tatuka. Ini babu wako one, mai wako two, neweka wechitatu. Na baba mdike Francis. Ah! Cada vez mais desesperado, né? Rapaz, um especial do Jam do Paul era para pelo menos ele ser informado, que será, evidentemente, que pelo menos um veículo de comunicação soube honrar a presença do cidadão sobre a face terrestre, né, meu amigo? O cara tem uma história, sei lá, de 30 anos, com brilhantes serviços prestados, e a rapaziada mais jovem vem junto, né? Noel Gala, os moderninhos todos, Block Party. Você identificou aí umas três músicas do Block Party, né? Enquanto a gente mostrar. Ah, é. O que mais diz a nossa torcida, Nandão? Órbita. É, o João Galdino tá falando aqui com relação ao pequeno público da LCD. Será que o preço dos ingressos também não influenciou isso? E o da Madonna? O que eu vou falar? E da Ivete, meu amigo. Sabe quanto é que é cada ingressinho da Ivete? Ah. Da Cláudia Leite, sei. Mastruz com Leite, Cláudia Leite, ah. Elas Querem Leite, sabe? Que isso, cara? O quê? Ah. É um filme, conhece? Chiclete com Banana. Chiclete com Banana. Sabe quanto é que custa cada ingressinho? How much? É, pirulito pra dedéu, cara. Reta de chegada da promoção para a presença, mais uma vez, de James Murphy no Rio de Janeiro. E ele vai tocar isso aqui. Esse é o disco da Fabric, do Fabric. Com Pat Mahoney. Oi, FM. Ronca, ronca. De mesa, aqui do lado, Pederneiras, aqui, por exemplo, tem how low can you go? Death row? What a brother, no, once again, back is the incredible rhyme animal, the uncannibal beast, public enemy number one, 5-4 said freeze, and I got numb, can I tell them that I really never had a gun, but it's the wax that the Terminator X-Bun, now they got me in a cell, cause my records they sell, cause a brother like me said, well, Farrakhan's a prophet, and I think you wanna listen to what he can say to you, what you ought to do is follow for now, power the people say, make a miracle, keep up the lyrical, black is back, all in, we're gonna win, check it out. The brother is madder than mad at the fact that's corrupt like a senator. Soul on the rope, but you treat it like soap on a rope, cause the beats and the lies are so dope. Listen for lessons I'm saying inside music that the critics are all blasting me for. They'll never care for the brothers and sisters, why cause the country has us up for the war. We got to get them straight, come on now, they're gonna have to wait till we get it right. Radio stations are questioning their blackness, they call us a black, but we'll see if they'll play this. The crowd runs to me, my DJ is warm. He's X, I call him Norm, you know. He can cut a record from side to side. So what the ride, the glide, what should be safer than a suicide? Soul control beat is the father of your rock and roll. Music for watching, for witching. You call a band, man, making a music of music, but you can't do it, you know. You call them demos. But we ride demos too. What you gonna do? Rap is not afraid of you. Beat is for Sonny Bono. Beat is for Yoko Ono. Run the MC first, and the DJ could be a band standing its own feet. Get you out your seat. Beat is for Eric B and the LL as well. Hell, Watch is for Anthrax. Still it can rock bells. Ever forever, universal it will sell. Time for me to exit. Terminator exit. Like a comatose, stand my man, the beats the same when I'm bolstered. Rock with some pizzazz, it will last, why you ask? Roll with the rock stars, they'll never get accepted at. We got the plead, the fifth, you can investigate. No need to wait, get the record straight. Hey, posse in effect, got flavor, Terminator. Exercise checks, play to get paid. You got to check it out, down on the avenue. A magazine or two is dissing me and dissing you. Yeah, I'm telling you. Hey, yo, Grip, get the S1W. We got to handle this, we ain't going out like that. Yo, man, straight up on the Columbo tip. We can do this, like Brutus, cause we always do this. You know what I'm saying? This is one thing that puzzles me. Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Oi, FM. Sequelagem é uma coisa sequelada na sua essência. Pessoas sequelando mesmo, pessoas surtando, surtando. Como já falava o James Brown, tá todo mundo nessa por sexo. Sequelado também, cigarro, álcool, aquelas coisas que ninguém usa no planeta, né? Novidade isso aí. As pessoas querem sequelar na música, se acabar. Babilar, que louco, né? Ronca, ronca. É um crossover. Não adianta. De novo. Brasília não existe, né, meu? Foi o maior erro do país, foi Brasília. Lugar que não tem esquina, não tem boteco, não tem praia. Você faz o que lá? Se droga ou rouba? Tá rindo, né? Essa porra vai virar Colômbia, amigo. Metade crente, metade traficante. A vida é boa, mas é breve. Breve, breve. Acaba no peteleco. Acaba no peteleco. Oi, FM. Nesse momento, aumente o volume do seu rádio e ouça mais esse sucesso. Ronca, ronca. Final brasa total, antídoto para baba na fronha, né? Lembrando aos novos passageiros do Jumboteco que o programa amanhã já estará disponível no site oifm.com.br com a lista completa do que nós mostramos hoje. E no site da OFM você ainda encontra para ouvir as edições anteriores, algumas delas, umas 5 ou 6, e mais o especial de Bob Dylan, o especial do Jeff Buckley com T. Buckley e as sessões que nós tivemos aqui ao vivo, de onde nasceu o CD do Ronca Ronca. Você ouve no site da OFM, Canastra, Tony Platão. Como é que é? Vai, Macedo! Estolinha nada, né? Canastra, Tony Platão, Benegão, João Donato, Binário, João Brasil, Skylab, Cassim Mais 2, Pedro Luiz e a Parede. Tudo! Acabou o milho, acabou a pipoca. Atividade, a rapaziada que participou das promoções até sexta-feira no Andão entrará em contato com nossa audiência em São Paulo, que faturou os ingressos para o China no Estúdio SP sábado. Nossa audiência no Rio de Janeiro faturou os ingressos para Discoland sábado no Scala. Mais uma vez, foi. Tu não tocou Bob Dylan, né? Novo. Disponível. Só um no pedacinho. Site. Só um pedacinho. Saideira. Quanto tempo falta? Eita. Falta um minuto, quer dizer, 50 segundos. Tá bom, né? Isso é música não editada no Time Out of Mind, clássico absoluto, do Robert Zimmerman, que agora pertence ao Bootleg Series número 8, que é formatado basicamente com esse disco, é o principal. Ai. O que mais? Tu vai fechar com alguma coisa? Não, com ele, né? Agora é maluco. Quem quiser é só chegar no site também. Lascou, né? Tudo. Agora parece que ele disponibilizou o disco todo, né? O Bootleg Series todo, que tem várias edições. Sei. Uma mais simples e uma outra repleta de acepipes, petiscos, pepitas. Ai. Been working in the town, been in trouble since I set my suitcase down. Ain't got nothing for you. Obrigado a participação da nossa torcida mais uma vez. Terça-feira a gente volta ao vivo como sempre. Beijinhos, bye bye. Juca, um beijo, tchau. Sky's full of fire and the pain is pouring down. There's nothing you can sell me, I'll see you around. My powers of expression and thoughts so sublime they'd never do you justice in reason or rhyme. Only one thing I did wrong, stayed in Mississippi a day too long. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca.